take control of Hotel Onoga. Charlie, o 2008 estabilizado TMS 100 na sua resposta. 2008, boa tarde, o senhor está livre? Salvador, uma boa tarde, 3144. 3144, boa tarde, Turismo Pouso na pista no 0, Zanto Areado 29. Autorizado o pouso, Zanto Areado 44. Direita 1, 2, 1, 9. Direita 2, 1, 9, 2, 3, 1, 4, 4. estabilizado no IRS. Sinal 6226, continue em aproximação e aguarde que seja livre. Aguarda. Funcionário 626, obrigado por hoje, notícia 0, vento e aliás com 22. Pipola 10, 226. Na 626, Salo Fonso, no 5 direito, no 219. 3895, boa tarde, autorizado alinhar, decolar da pista 10, vento variável 2. Aline Paulo 0389. Romeo Center, Serra, quilômetro 30, chama um canto para táxi. Sky de Salvador, boa tarde, eu vou no 964, tá na final do 10, baixar pra lá. Voo no 964, seu Zé Pulso, 5-0, voo para EAS 2-0. Autorizado, Pulso, voo na 964. Torre, passaria do 2-2-3-0. Passaria 2-2-3-0, continua para começar o avanço do Salim. Passaria 2-2-3-0. Oi, Salvador, está passando o Kilo Romeo Oscar. Passando o Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, parte da final do ano 7, o ajuste no 08. Abraço, possível. Seu nome é Zachary Patterson, para a primeira colagem. Kilo Romeo Oscar, na presente, faço 390 pela esquerda, aguarde para ponto na pista no 7, como tráfego para ponto 0, 5 minutos. 390 pela esquerda, o Kilo Romeo Oscar. Direito no 219. Direito a 219, gol na 964. Forma o tráfego a Newport, realizando 360. Reporte visual com medo. O vento na hora da Nazaré é com nossa. Com um maior reporte de corrupção. Autorizado, está valendo? Sarei 2230, autorizado com 0-0. Vai ser a com o nosso. Obrigado. Pegou uma 8-7. Voo no 85, continua a aproximação, agora não está livre. Agora está livre, no 85. Afirmo, pela vertical, no número 10, na Imaro, o seu índio é bravo. Aqui em Spas, o colégio é critério e a ponte visual com o tráfego. Kilo Oscar, informa helicóptero de Colômbia em mar, reporte visual tráfego, mantém 500 pés. Sim, ainda não visual, com Deus. máscara do céu que eu ia abrir. Senhor, meu Oscar, eu falo mais um tráfego, faço 9360, aguardando para prosseguir final. 60, falei que ia dar um abraço. Um grande abraço, você vai falar 228, a White Conferência de Comunicação. Senhor, meu Oscar, está visual com o molho da bola, final do ano zero. Afirmativo. Você fez prosseguir com o número 2 para o tem condições de prosseguir até o lado do ponto, ano 7? Afirmativa. Se a gente está em ingresso nacional do ano 7, pois é uma autodimensão de pouso, vento 120 graus, 6 mais. Final do ano 7, aguardar a autorização de pouso, pelo rodeio ótimo. Para 2230, falou 29, direito no 219, 6 anos. Direito no 219, o 2230. Um 85, ordem na DA. Sim, ok, passará 85. 1-85, o senhor está 2-5, 3560, solo Sanford, espaço 219, por favor. 1219, até mais. Michele Serra, tenta possível esteira do Hermes dos Eventos, utilizado o colégio do 35, vento 130 graus, 2 nós. Sérgio da Coluna 37, controle 1208. 208, Patel K. 5 de janeiro, pode esperar? Afirmativo. Autorizado a linha de colar da pista 1-0, vento 1-0 graus, 3 nós. A linha de cola, você vai ver a 3, continua a aproximação, usando o cilindro. Autorizado pouso na pista 1-0, vento calmo. Autorizado pouso na tela, 1-8-5. 1-3-1-5, decolou 1-4-1, chame o controle 1-2-0-8. 1-0-8-6-3-1-5, boa tarde. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 270 graus, 2-9. Autorizado pouso, gol 1-1-64.